Seu perfume da casa ficou, vinha fumaça, ficou meu corpo cheio de marcas. Me pego vendo conversas nossas, ideias mortas pra nunca mais. Assombro os cantos, você não volta, e eu fecho a porta, mas sem trancar. Saiu teu perfume da casa, ficou minha fumaça, ficou meu corpo cheio de marcas. E ficou tudo por um triz, notou, para ser feliz não olhou nada para trás. Por gostar de mim, chorou. Por não querer o fim, deixou de começar. Perfume da casa ficou, vinha fumaça, ficou.